mano, se você não conhece, adeus. Procura um alívio, pois já muito sofreu. Eu sei que está difícil, mas existe algo maior que não se vê, mas habita em nós. Eu sou o templo do Senhor, eu sou. Saca só, ó. No mundo é assim mesmo, mulheres madrugadas. O gosto do beijo da mina não amada. E o pó no nariz te deixa infeliz. Não ouve os conselhos, brá brá brá, tititi. Cerveja no barzinho, maconha sucedendo. Prostitutas na esquina, e o sangue escorrendo. AIDS vem na faixa, se curte então abraça. Pega o vírus e pra sua mina passa. De graça, sem graça, a vida se prossegue. Um dia após o outro, a tristeza te persegue. O crack é fatal, é alucinação. Rejeita sua mina, desconhece seu irmão. Pois quem não sabe o que procura não entende o que acha. Desanda totalmente e na vida relaxa. Posso chegar, posso sentir o amor de Cristo por você e por mim. Então vem, vem, vem. Então vem pro lado do bem. Então vem pro lado do bem. Então vem, vem, vem. Intensamente, assim se faz presente. Meu Jesus, tô contente e consciente. Em todo momento, em todo lugar, Ele me olha e comigo Ele sempre está. Me proteger e vigiar, que das tentações vai me livrar. Sei que eu não vejo os teus passos, mas eu sei que Senhor me carrega em teus braços. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor, pela tua paz, pelo seu amor. Eu te louvo, te louvo. Vamos louvar, pois Jesus morreu na cruz, mano, para nos salvar. Comece a pensar nisso e analisar. Jesus é salvador, então Ele vai te salvar. Recuperar seu tempo perdido, que passou usando drogas, bebidas no mau caminho. Então eu te digo, venha comigo, vou te apresentar um grande amigo. Então vem pro lado do bem. Então vem pro lado do bem. Então vem. Desce redondo, eu prefiro subir quadrado. A estrada é longa e volta mais é embaçada e chegado. Então vem, vem pro lado do bem. Tá tudo bem, cê quer a paz, mano, vem que tem. Dando um rolê, olha a bebida, te persegue. Inventa, tenta, aguenta, não dá paz, mas todos bebem. Vira, vira, vira, vira, vira, virou. Whisky, breja, pinga, traz mais uma, por favor. Vira, vira, vira, vira, vira, virou. Amigo vira inimigo e mulher vira objeto. Tô com meus manos curtindo a festa na moral. Rola um rap só black, a pampa aí é o legal. Entrar no palco os manos mostrando atitude. Bebeu tanto que a sua mina se confunde. E agora entendeu a mensagem qual que é? Isso é consideração pelos meus irmãos de fé. Te ver chorar, te ver sorrir. Eu quero é paz, eu quero é paz. Nosso sorriso será sempre mais sincero. Nossas risadas irão sempre fazer eco. Em qualquer lugar, alegria vai lembrar de ti. Do mano que se foi, que já partiu daqui. Niel, Marcelo, o boy e todos os manos irão sempre lembrar do mano Mogan. Do que provou que a alegria é o melhor remédio contra a inveja, azia, contra todo o tédio. Caminhar com Jesus é o maior privilégio. Um privilégio. Então vem pro lado do bem. Então vem pro lado do bem. Então vem.